de ameaça, o fodão da área. Mas a atitude maluco é de quem dispara. Quer chegar na quebrada cheio de marra. O muro é alto, compadre, aqui você esbarra. Busco a paz, com ela eu sei que ganho mais. Mas me fazer de otário, isso ninguém me faz. Nossa área é sinistra, é bom ficar de boa. Se morcar, se pá, então ninguém perdoa. Mas chega aí, pode observar de perto. Se o rap tá na veia, irmão, você é esperto. Ponto de saber, tá chocada de risco. Infiltrou, maquinou, é um chá de sumiço. Em toda esquina, suspeitos, clima é de tensão. Tá rolando tanta errada, coisas da função. Dois malucos que não tem nada a perder. Troca de tiros, tô ligado, é melhor esquecer. Pode crer, moleque doido, é só você ir por mim. Tramou errado, sua vida chega fácil, o fim. Tamo só aí pro que der, e também pro que vier. Em defesas das quebradas, porque nela boto fé. Seja rasteiro, sangue e bolso, no sistema te invade, loucos da periferia. E pra vocês aquele salve. Salve, salve, salve, todas quebradas. Toda cabreiragem é parada errada. Salve, salve, salve, periferia. Sempre tentando a sorte na correria. Salve, salve, salve, todas quebradas. Toda cabreiragem é parada errada. Eu aprendi, quem diria, não tem vida dominada. Seu pá, criminoso mais, doido da quebrada que nada. Não tiro marra nessa, nunca entro numa. De pagar de malandrão com uma draga na cintura. Curtindo minha loucura, na moral não deixo falha. Se maquinar o mal, aqui também o chicote estralha na balada. É bom ficar ligeiro aí quem deve. Parceiro, registrei, teu maluco ali na febre. Sempre liguei os cara, que atitude é coisa rara. Pô, pano pra comédia nem dá, o pano rasga. O cara vem cobrar, vem que vem a milhão. Com a cara bem fechada e um cromado na mão. Aí não, até lembrei de um tipo desse aí, que fazia acontecer e nunca vi mais por aqui. Falou, correr atrás da morte não me atrai. Joga um, dois, três, mais um dia se distrai. Já era, aí quem vai, eu não vou nessa, tô firmão. Pros moleque da quebrada, ó, nossa satisfação de poder representar. E se pá, ouve aí, dá ideia de mil grau pra sua micha não cair. Enfim, vou me jogar, mas ó, sempre de antena, que o crime é o crime, ladrão, não vale a pena. Salve, salve, salve, todas quebradas. Toda cabreiragem é parada errada. Salve, salve, salve, periferia. Sempre tentando a sorte na correria. Salve, salve, salve, todas quebradas. Toda cabreiragem é parada errada. Sempre tentando a sorte na correria. Como é que é, louco, oh, você que tá na escuta. É nós, porque tá sobrevivendo nessa luta. Firme, construta, ligeiro pra maldade. Um mundão em olhos fracos, liga fé, meu compadre. Sem vacilo, na brisa, no rolê, eu tô na minha. Respeitado pela raba, sangue, ah, eu, bobinha. Sem crescer os anos que o parceiro conquistou. Cada um vai seu castelo, assim que é, falou, falou. A vida é louca assim. Que não se importa, mete não, as caras sem dó. Se o crime abre as portas, é foda, parceira. A consequência dessa merda na função criminosa, essa porta é sempre aberta. É justa correria, mas aí sem desespero. O sistema quer você, sem moral no cativeiro. Desculpa, fudida de regeneração. Mó caô, registrou, a informação. Então, se liga, irmão, no que eu falo, eu sou cabreiro. Que não falta é vagabundo de antena no seu erro. Que eu não quero, pra mim, eu não desejo a você. Quero ver na quebrada, a paz acontecer. Um salve na favela, pros malucos que é por nós. No cama e todo sul, proteção e uma só voz. Nos corre na moral, mostra o cego bem na manha. Pode crer, maloqueiro é nós, ameaça urbana é. Salve, salve, salve, todas quebradas. Toda cabreiragem é parada errada. Salve, salve, salve, periferia. Sempre tentando a sorte na correria. Salve, salve, salve, todas quebradas. Toda cabreiragem é parada.